o melhor que tá tendo. E aí, Jardim? E aí, Jardim? É, sexta-feira eu tô no jet. Vale o top, por que não? Várias gatas de salto e os drinks do bom. Sabadão, partir de novo, vivendo essa vida louca. A minha ressaca só tá curando com outra. Domingueira eu tô com as loucas, que a loucura não é pouca. Tá descontrolada, um monte de amiga louca. Tá, tá, tá. Que é final de semana, pista lá quebrada. Vem que tá bacana, 3 dias de balada. Que é final de semana, pista lá quebrada. Vem que tá bacana, 3 dias de balada. Oi, vem que tá bacana, 3 dias de balada. Vem que tá bacana, 3 dias de balada. Sexta-feira eu tô no jet, vale o top, por que não? Várias gatas de salto e os drinks do bom. Sabadão, partir de novo, vivendo essa vida louca. A minha ressaca só tá curando com outra. Domingueira eu tô com as loucas, que a loucura não é puta. Tá descontrolada, um monte de amiga louca. Tá, tá, tá. Que é final de semana, pista lá quebrada. Vem que tá bacana, 3 dias de balada. Que é final de semana, pista lá quebrada. Vem que tá bacana, 3 dias de balada. Oi, vem que tá bacana, 3 dias de balada. Vem que tá bacana, 3 dias de balada.